3155, chama Centro Recife, frequência 1251, alternando 133, decimal 25. Recife 1251, 13325, San 3155. Papa Tango, Índia, Mike Alpha, prossiga para Salvador. Ponto na 612. 612, aguarde, é o número 2 a iniciar agora. Quente, número 2. 2550, check land gear, wind 150 degrees, 12 knots, clear to land, run on 0. Down and drop. 1399, decolado 43, controle 19, decimal 8. 19-8, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 399. Gol 399, muito boa tarde, está sob contato radar na decolagem. Sobe a nível de voo 360, após 2000 pés, curva direita pro Edileda, após Leda Bridge. Passando 2000 pés, boa Leda, e após Leda direto para Bridge, o gol 1399, está livre a sessão 360. Táxi, o Oscar Mike Uniforme, reporte na Papá para cruzar 1735. Em coordenação com a equipe do solo após a passagem da guarda do Aerobus da Avianca, após está livre iniciar, chame táxi, gol 925. Gente, após o Avianca, livre táxi, gol 925. Livre push. Gente, livre o push, né? Correto, livre acionamento de feedback após o Avianca, o 318 da Avianca. Primeira nave de via esquerda. Ao 729 da UFPET. 10 graus também. 729, se ajudar, pode voar dona da presente. Voar dona da presente, 729. Voar no 395, completa final, chama a torre, 118, decimal 6200. 8622, Jet 5729, desce para 3000 pés. O ajuste chama 012, Webjet 5729. 5729 da Webjet, aguarde vetoração para o localizador. Aguarda. Telema 321, boa tarde, autorizado a linha de colapso, turno 0, 150 graus, 14 nós. Military apron, the frequency is free after parking, okay, you can have a good afternoon. 19, chame táxi. Cuidado, vai chamar para táxi. 219. Uno 395, Uno 40 graus, Uno 29, autorizado pouso, pistino 0. Ok, livre pouso, vou Uno 395. Oxenema 321, decolado 49, controle 119, decimal 8. 98, obrigado amigo, até a volta. No capim. Oxenema 321, boa tarde, está sob contato radar, sobe ao 380, saída Gole Eval Ofito. Gole Eval Ofito, Ocean, subindo para o 380. É 3190, boa tarde, sistema de identificação, chegada a Mari, desce ao 050. Azul 4260, livre da restrição em TAP, desce para 4000 pés, ajuste no 012. 4000 com 1012. Controle, web 5729 nessa proa, pode interceptar? O 5729 vai curvar à esquerda agora, proa 160 para o localizador, descendo a 2000 pés. Ajustado 1012, esquerda 160. Esquerda 160, pode ser para 1700? Com referência no setor, confirme. Afirmativo, totalmente visual. Sim, então está autorizado, descer para 1700, referência no setor, web 5729. Sente. O 4260, descida agora para 3000 pés, ajuste no 012. 3000, 0, 1, 395, solo 50, direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, mantendo a tempo. Guarda presente, aguarde de coordenação para o FITO, Oxenema 321. Muitas graças, 6321. Os 231 autorizados, chama táxi. Silete Romeu, confirmando já chamou o solo para copo. Se não, chama o solo 121 decimal 9. 1925, 140 graus, 149, autorizado até colapso, pistino 0. Autorizado e colapso, 0, 25133325, obrigado, boa tarde, Sanito. Boa tarde. 6321 está na escuta, prossiga. 6321 da presente, está autorizado, já pro de Ofito. Muito obrigado, Ofito da presente, 6321. Azul 4260, desce a 2000 pés, ajustado, 10012, livre ILS, reporte estabilizado. 2012, reportaremos estabilizado em ILS. Azul 4260, confirma razão de descida. Agora tá. Tem condições de fazer um backtrack e retornar a ponte para? É 5729, confirma estabilizado. Afirmativo, estabilizado, 5729. Tec 3, sobre torre, no 8, decimal, meia dúzia, um bom pouso. 18,6, breve. Decolado 52, controle 19, decimal 8. 19, 8, bora 9, 8. Torre Salvador, boa tarde, 5729, final, baixada travada. 5729, boa tarde, autorizado pouso, pistão 0, 130 graus, 129. De pouso 110, 5729. Torre de Indiamike Alpha. Indiamike Alpha, reporta rotatória. Reportará Mike Alpha. Eu acho que o máquina informa pode expor na conta final autorizada ali, a manteiga 010. India Mike Alpha, próxima rotatória. Prossegue final no 7, reporta final 3 milhas, India Mike Alpha. Reportará final 3 milhas, Mike Alpha. Azul 4260, complete final, check 3, chame torre 118, decimal meia dúzia. 18, até daqui a pouco. Até. 3 horas, Brasília, pode confirmar para o meu, pode não? Passarinho 2310, que é o 50, confirmando 3 horas, Brasília. Passarinho 2231. Tá autorizado, via Juliette Alfa, no ponto 0 da Lanzar, chama 1 no 8, meio, chama 0 no 2. Ok, Juliette Alfa, no ponto 0, chama 2, 8, 1, 4, 2, 2, 3. O passageiro só fica atento ao tráfego da Gol, que está no 06, está ingressando no portão. Juliette, 2, 2, 3, foram. Passageiro, eu não tenho balizador aqui, não dá para ingressar, vem um pouquinho, só isso. O Aduna descendo a 3 mil pés, o ajuste em Salvador 1012. Autorização para o Galeão, Fernando. 077, Galeão autorizado, via Fernando Vemer 857, seguro, upper com 16, decola 110, primeira curva à direita, saída da El, lenda Binese. Controle 1198, transponder 5052. Chama pra push e acionamento no 077. Vai chamar. 5729 Web. Alfa Índia 02 do portão. Alfa Índia 02 Web 5729. Salvador, boa tarde. 3145, autorizado de tráfego para Galeão. Bom, Romeu. Vai dar passagem o passaredo, né? Em breve da passaredo da Juliette, o 5729. Passagem ao passarelo, 5729, gente. 3145, Galeão autorizado, via Upper November 857, seguro Upper do 16, o nível é 380, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 1198, transponder 5107. Autorizado para o tanto 3145, nível 380 para o Galeão, decola da pista 10, curva à direita após. Saída da El, Leda, Leda Bidev, aerovia Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14, Barbacena. Controle 198, transponder 5107, da 31 ao passeio. 3145, chama para pushback acionamento. Chamarei, da 3145. Solo, Pantanal 4711, está com 173 a bordo, 4 horas, alterna Galeão para o táxi. Gente, aguarda pro táxi, o Pantanal 4711 vai parquear um Boeing Webjet via Índia pro 02. Espera, aguarda, tem duas aeronaves de ponte espera. Ok, tá aguardando, mantendo a posição, o Pantanal 4711. O passarinho 2231 tá na escuta? Tem condições de parquear mais à frente quando a entrada da Índia é livre? Gente, obrigado. Dando só o toque da aeronave no solo, manter a posição, Mato Jet 1. Azul 4, 2, 6, 0, solo 5, 8, direita, solo, 1, 2, 1, decimal 9. Azul 9, Azul 4, 2, 6, 0. Confirme a proa, primeiro Leda, Dael, Leda e Brilho, é isso? Bem, a saída Dael, Leda, Brilho. O senhor foi autorizado a presente já proar Leda. A proa ideal para a Leda da presente seria a proa 200-201. Obrigado, Leda Brilho, eu chamo aqui no fã. Jamaica Alpha, Solo 59, confirmando o pato 5, corte de frequência. Juliette, segue via corredores no 1500, faz confirme somente seu POB. Não. E o Vitorinho de Juliette. November Alpha autorizado, voo local no meu pé, da coluna 7, esquerda no forte, até 200 milhas e retorna. Controle 1998, aciona 0117. Controle de Salvador, muito boa tarde, é o papapapá Mike e Juliette Romeu. Mike e Juliette Romeu, o senhor segue litoral sul 500 pés, confirme a área de sobrevoo. Positivo, senhora, vai até o farol da Barra e retorna. Ciente, Mike e Juliette Romeu, 500 pés, ajuste Salvador 10111. Acione transponder 0115, modo normal, não recebo nenhum modo alfa, nem o Charlie do seu transponder. O Mike e Juliette Romeu. Reporte através do farol da Barra. Positivo, senhora. Tá com transponder direcionado 0115. Vai chamar no farol da Barra. Não tô recebendo ainda o Mike Juliette Romeu, sua transmissão radar, modo alfa em Charlie. Controle trip 5219, transfere. 5219, status de contato radar na decolagem, sobe nível de voo 200, saída agora, levar o DCT. Sente. Voo 1925, chama Recife no 260, alternando 128 decimal 8. Vitorinho de Juliette, controle. Situação, tem condições de seguir direto para a rotatória do presente? Autorizado, direto rotatória Vitorinho de Juliette, reporte visual com aeródromo. O passageiro 2231, 140 graus, 109, autorizado a decolar, pista no zero. Autorizado a decolar, pista no zero, passageiro 2231. Boa tarde, o canal 4711, pronto, no ponto de espera da rodada. Canal 4711, boa tarde, a linha e mantém, cabeceira no zero. A linha e mantém no zero, canal 4711. Salvador, boa tarde, Sam 390, final da 10, 2 minutos de 3190, boa tarde, continua a aproximação. A Airbus da companhia alinhando para a decolagem, informa aí pista livre. 4195, cliente da Sierra, se possuir a nossa autorização para IELTS ou ao menos a saída prevista. Só confirma o nível, 065, vai no vídeo mais visual? Negativo, senhora. 120. Cristo, que aqui apareceu pra mim como 065, eu vou coordenar com o centro. É o nível 120 para o paciente, agora tá. O trip confirmando, pode ser 160? Afirmo, cara, bom 160. Sim, autorizado Ilhéus, nível 160, via Golf 677. Decola da 10, direita, coral, controle 1-98, transponder 5120. Autorizado Ilhéus, 160, Golf 677, decola 10, curva direita, coral, 198, controle 5120, transponder 5415. 415, chama puxa sonar. Vai marcar por estacionamento 4. Quatro, você já me escuta? Receba, Sam. Saída vai ser Dael, Leda e Leão. Dael, Leda e Leão, ok, obrigado. Condo 076, good afternoon, Skokie Dent, both arrival, descend to 4,000 feet, KNH 1012. Condo 076, descend to 4,000 feet, KNH 1012, we have information. Roger. Oscar Mike Uniforme, chama Recife no 251, alternando no 33, decimal 25. Patango Oscar Mike Uniforme, controle Salvador. Precisa 1-2-1-3-3-2-5, Oscar Mike Uniforme. Controle Salvador, Pantanal 4711, cruza 1500 da El. Pantanal 4711, boa tarde. Está sob contato radar na decolagem, sob a nível de voo 360. Após 2000, está autorizado curvar à direita, voar direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, direto Leda, após Bridge, é o Pantanal 4711. É o Leda Bridge, controle 1998, transponda 5046. Dael, Leda Bridge. Controle, passaria 2231. Pino, travessia Pestana, já no ingresso. Nas travessia Pestana. O Mike foi 10 com a minha senhora, vai retornar já a Salvador. Gente, após através do Parque de Pituaçu. Positivo. Controle, passaria 2231. Guarde. Siga, passaria 2231. Que possibilidade de coordenar o 360 junto ao centro e após alvo direto Barreira? Vai de coordenação passaria 2231, não? 2231 da passaria. 3190, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Autorizado táxi, tá, após ponto de espera, Índia no Veral. A visual para 1-7, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, chame torre, Salvador, frequência 1-1-8, decimal meia dúzia. 118-6, grato, uma boa tarde, bom domingo, Vitor Índia Juliette. Realmente, o Mike Juliette Romeu confirmando através do Parque de Pituaçu. Positivo, tá no pairado aqui através do Pituaçu, senhora. Gente, próxima estiver seguindo pro sentido farol de Itapuã. Positivo, vai até o farol de Itapuã fazer um novo pairado lá, tá? Dobrado, cuidado com a nova fora, que sai pra gira, que é isso a carta leva 2-1-0. Brasil Air Force 2550, clear Natal, flight level 310 via upper Zulu 10. Departure runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition. Departure control 119.8, squawk 5116. Ok, obrigado. Então da presente direto Barreiras, o 340-2231. Just confirming, Puka and Zipar transition, did you copy? Roger, clear startup, call me right for taxi. Salvador, muito boa tarde, Azul 4-2-3-4-5 da Sierra. Muito boa tarde, aciona identificação à chegada à mar e desce ao 050, número 2, para aproximação na cabeceira 10 de Salvador. Desce ao 050, da mar e número 2. Romeu, tá já seguindo a regra de Salvador, confirma. Positivo, passou parte do Pituaçu, mais um minuto para Itapuã, aciona, 30 segundos para Itapuã. Gente, para instruções de pouso, chame Torre Salvador agora, frequência 118, decimal 612, Mike Filete Romeu. 386, grato, uma boa tarde. Boa. Exato pouso, vista no 7, 150 graus, 109. Vista pouso 97, Vila. Torre Salvador, Mike Filete Romeu. Torre Salvador, Mike Filete Romeu. Atlete Romeu, dá presente sem ter frio com final 7 autorizado, aproximação, reporta curta final, para bato. Entendido, dá presente autorizado, livre aproximação para o bate da bata, senhor? Afirmo, sem ter frio com final 7, como é que Atlete Romeu? Sem frio com 7, Romeu. Boa tarde, só na identificação, a chegada. Bom, se descendo ao 060. Bom, se descendo ao 060. Aquilo que se reprossiga para Salvador. Acionado Lima Kilo X-Ray, confirme, agora sim, tenho contato radar com seu tráfego, confirme POB. 507 a bordo, o senhor segue instrumento para Salvador? Autorizado, ProDTAP, nível, o senhor pediu 3 mil pés, confirme. Autorizado, seguir 3 mil pés, direto TAP, Papatango Lima Kilo X-Ray. Passaria do 2231, chama Recife no 260, alternando no 28.